Acredita, acredita nisso aí. Mesmo na tristeza ou na alegria, a gente vai estar no meio, represente. O rap não é do morro, nem do centro, é do coração. Se não tem sentimento, a música não é verdadeira, é da boca pra fora. Yeah. Se chegarmos a nos depararmos com a morte, permaneceremos vivos em nossas letras, em nossas histórias, em nossas músicas. Eu não sei quem é mais louco, se a minha inspiração é mais louca, se é eu. Esse é o trabalho aí, em mim o enxame de tá diretriz, temores, penhas, cavalã. A fé pra ti necessito atuante, nego pratique e plante, a paz a todo instante. Olha as canelas rachadas, bem mais, tita da pena esgotada, nem mais. Tantas e primos, veja, tapa na cara do poder. IML é o clã, adeus guiado na manhã. Pra casar, pra somar, pra honrar, no Iapó, que é o Chuí, Haiti só pra massificar. Inspirado bem louco, dólares no bolso e ri, pratos e panelas, estremece até casar cair. Protetor do pobre, sim, tribos, morte, bingo, fugas que atracam, é um catraz de nindo. Uma tripulação de monstro e pobre te ensinam, nada é impossível. Na corrente sangrina, craque é mata ao tipo. Falcão se quer arrastar pro calabouço, tá perdido. Pirata, cadraga, comandou navio, lançar âncoras, Caribe, na costa do Sauípe. O charuto cubano, vê boliviana, Al-Qaeda e acusa, vem pra somar com os mano. Pérola negra, velas e bandeiras, Peter Pan, capitão, gancho na caveira. Se afundará, camaré, quem quer? Palavras que mata, só sucata na ralé. Outras de humildade, sai da grade quase que nem voz, botolo, parasita, um refém. Quer navegar com certo, escuta, estude bem, véi. Cabeça seguida, mal mandiga, sem olhar quem. Oposição que apodrece, bolo podre tem. Focada, chocos, malote, plaquete, sem. Motiva a vida, mó pira, mas quando cai, sei. Longe dos filhos da família, quero ver quem. Lembra daquele criminoso? Não lembrei. Vossos parceiros te esquecem no inferno, ei. Adrianinho, te admiro, diz que joguei. Negro melco, negro A, atitude bem. Tráfico de ideias, pago CD, leva três. Se não prestar, te dou mais três, cê fica com seis. Se prestar, não vai sobrar pra mim nem pra vocês. Paz, justiça e liberdade, eu lembro, amém. Sabem viver, sem pagar de Superman, He-Man. Não treinei 100% e vem, seguem além, rezei, amém. Se as atitudes rude, mude, lute, putz, não se ilude. Investe tudo, submute, truque. Ruas grande, confunde os pensamentos, atento dentro do tempo. Contra o vento, aprendendo, surpreendendo, é o relento do movimento. Tá na caçada, chuta lata, rapa nata, da quebrada, taca cata, luta, trata, na cabata. Falada, sintonia, via zica. Comunicação na bica, monotonia, tá que fica a expressão que se estica. Pelo Brasil afora, segue tio a toda hora. Vem a mil, implora, bora, segue na trilha sonora. São vários mano por aqui que modificou Joe Ho. O relato tá aí, quem registrou, viu que explodiu, bro. Uma saque sobe, a chapa esquenta, nem se envolve. Os nego tá armado de quadrado e de revólvers. Armado até os dentes, na febre é quente. O gueto resistente quebra as algemas sempre. É sorte, segue ao porte, veja o clã da zona norte. Ruas grandes confunde o beco entre as áreas sorte. Inspirados muito louco, por aqui é com troco. Este é o jogo, para tu é louco. A gata sem gama de pó, a tribo se de um patajó. Picata e arrasta sem dó, Gas Glock, PT, Jericó. O certo não vai correr só, que sou meu terror na ZO. A ZN fechou com a ZO. A ZS, ZL é melhor. Puta rachando sem dó. Luta só sunga, whisky de gó. Pode e bomber nos B.O. Na verdade é tudo menor. A talarica é rachada sem dó. Certo, não vai correr só. Azeitonas que esmaga a gila. Acaba com as lentes, piolho maior. IML, outro estilo, outra cara, outra caminhada. Ah, o clã prossegue.